ponte da cidade grande aponta. Aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte um homem querendo pular, embaixo da ponte o outro querendo comer, no meio da ponte um carro tentando passar, e dentro do carro um homem tentando viver. A ponte da cidade grande aponta, aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. De cima da ponte eu vejo a imensidão da cidade, eu vejo um guindaste, eu vejo o contraste entre arranha-céu e favela, na fotografia que ela revela, e o que o governo releva, e quanto dinheiro se leva para construir uma obra daquela. Da ponte pra lá, da ponte pra cá, existem dois mundos que a ponte separa. A ponte é a cara da desigualdade que causa fascínio e repulsa. A ponte que pulsa no pulsar da cidade, que denuncia a calamidade e acolhe aquilo que a sociedade expulsa. Debaixo da ponte eu vejo os dejetos da vida humana, da vida urbana, eu vejo seus restos. Nesse rio tem sujeira de monte. De cima da ponte eu vejo o projeto de um arquiteto de fronte, eu vejo o horizonte e as nuvens cinzas que cobrem o sol antes que ele desponte. A ponte é a tela que pinta a paisagem social com veracidade. E aquilo que a ponte revela é o cartão postal mais fiel da cidade. A ponte da cidade grande aponta, aponta um problema que a gente tenta esconder. A ponte da cidade grande é apenas a ponta do que a gente não vê, do que a gente não vê. Do que a gente não vê, do que a gente não vê. A ponte do que a gente não vê, do que a gente não vê.